Pode te falar que voz de pato dono. Nós somos a besta de Florianópolis. Gustavo, nos pedais. Manolo, convidado especial do trompete. E eu, no que sobrar.